Recife, 3 horas de autonomia. 410, vigilante. Extra 410, vigilante, 174. O Gol 924, copiei autonomia. Poderia repetir só o POB e alternativa? É, o 3566, senhor. Afirmativo, 3566, poderia cotejar só a autonomia e a alternativa? O POB e alternativa, corrigindo. 3 horas, alterna, Recife. E o POB? O POB é 118. Só assim, táxi à direita, autorizado, Índia, Alfa, no ponto de espera da Delta. Chame a torre 18, decimal 62, ajuste 1013. Índia, Alfa, Delta, ajuste 1013, no ponto de espera, torre 102, 62. Mete aquilo, naquilo, tá 3216. Ingresso à esquerda, o 3216, ingresso à esquerda, aquilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio 1. Aquilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio 1, tá 3216. Confirme o evento, por gentileza, pro trip? 760 com 8, trips 491. 60 com 8, gente. Então 8001, nós agilize táxi, ingresso pátio 1 para remota 13. Gente, pátio 1 e remota 13, então 8001. TAM 3216, agilize táxi para o portão 07. TAM 07, TAM 3216, agilizando. Falou com 328, teve uma nossa escuta. 328, chame antes da táxi em quilo para ingresso do pátio 3. Antes da quilo, 328. Volo 924, copia? Copia. 924 Maceió 350, uniforme MISC 58, pista 10 esquerda, Momo, correção, Puca, transição Aracaju, acione 5165, 1935 ao controle, Gol 924. Autorizado 350, Maceió, pelo MISC 58, saída Puca Aracaju, transponder 5165, controle na saída 11935, pronto, 924 da Gol. Chegou no pronto. TAM 3660, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Lembra em pouso, TAM 3660, pista 10. TAM 3173, decolou aos 40, chame controle, 119, decimal 35. 1935, TAM 3173. Baeté, para o hangar da Baeté. Confirmo, cliente aguarda. Palima, confirme. 89, com 96 a bordo. 3 horas e 30, alterna com fim. De Vera Cruz, Ilha de Itaparica, sabe qual é? Taxi Juliette Alfa, ponto de espera da Delta, vai chamar a torre 118-612, ajuste 1013, azul 4089. 1013, Juliette Alfa, no ponto de espera Delta, torre 186, azul 4089, muito boa tarde. Saléo, trip 5491. 35491, tá livre o táxi até a remota, do pátio 1. Gente, livre até a remota, 5491. Salvador, boa tarde, TAM 3834, informação Tango. Oi, Salvador, cordial. Boa tarde, TAM 3192, estabilizou teu acabamento. Gente, TAM 3192, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Número 2 para o pouso, o ajuste no 013. Gente, aguardando o pouso, pistaleiro TAM 3192. Gente, Kilo Quebec Serra, informe através de Veracruz. Patrão de Oss, autorizado, táxi até a saída do Pátio 3. Gente, a saída do Pátio 3, Fox Oss. Se aproximando daquilo, algum 328. Bom, 328 se aproxima daquilo. 328, o quilo, parte 3. Vai parquear no parte 3, fica atento ao sinalizador. Entendeu que vai parquear no parte 3, vai ficar atento ao sinalizador? Salvador, é o Gol 9600, seguinte da Tango, autorização Natal, por gentileza. Natal, qual nível? 600? 370. Firme? 370. 37, aguarde coordenação em cópia. Guarda. Solo, boa tarde, seu 3660, Librona, você escuta? 3660, via Alfa, reporte da Cidade Delta. Via Alfa, reporte da Cidade Delta. 2085, voo 9754. Poucos outros que pode prosseguir, rapaz? Trote autorizado, até a linha. Solo Salvador, boa tarde, Gol 9800, informação Tango. 8-0-6 Aracaju, qual nível? 230. 23, aguarde coordenação e cópia. Saída prevista? Fuca. É, confia, por favor. Fuca, papai, uniforme Charlie Alfa. Fuca, obrigado. Tá 3566, tá visual com o Airbus da companhia, final pistão no zero. Afirmo, 3566. O Tá 3566, após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 1 no zero. Cabeceira deslocada à sua direita aí. 3566, sente após o colega, alinha e mantém 1 no zero. Engraçando na linha, mamãe Fox Trot O. Fox Trot O, se chame Torre, 18-6, a prosseguir até a Baité. Sirvo grato, boa tarde. Boa. De Papatango, Mike Fox Trot O. Mike Fox Trot O, Alfa Táxi via Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista no 7. Sirvo, Fox Trot O. O TAN 3192, solo alto 44, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Salvador Brown, turn 3834, stand 04 for start to push. Meu. Desça para 2010, ajuste 1013. Informe no curso localizador, 7702. 2013, chamará no localizador, 7702. Conquista. Taxiway 3192, Taxiway Alpha, reporte antes do Taxiway Kilo. Alfa, reportagem daqui, 392. Próxima Delta, Sam 3660. Mantenha a posição em aguarde, 3660. Mantenha a posição, 3660. Solo, Gol 924, posição 5 para push e acionamento. Posição 5, aguarde push, 924. Aguarda. Passarei 2230, já está pronto o push? Negative, sir. Request 85 para plan 2 conquista, flight level 180. Ok, a minute copy. 924, push portão 5, reporte táxi. Autorizado push, vou 924. Vou o correção. TAN 3660, táxi via Índia, portão 1. Índia, portão 1. TAN 3834, clear push, gate 4, área aérea de copy. Affirm. 3834, clear Fortaleza, flight level 370, airway up is the low 19. Airborne runway 10, then left turn. Momo departure, fraud transition. Salvador Departe, on frequency 119, decimal 35, Salvador Tower, on frequency 118, decimal 60, your squawk is 5164. Copy, Fortaleza 370, Apazuru 19, runway 10, turn left, Dumu Frotti, 5164, squawk, 19, decimal 35, approach, 18, decimal 6. Tower, turn 3834. 3834, back correct. Are you ready to start push right now? Confirm. Ok. 3660, vai manter posição antes da Índia, vai ficar atento para a situação no pania que está puxando no portão 4. Após o senhor vai ingressar o portão 01. Gente, vai aguardar antes da Índia, liberação 01, então 3660. 3192, ingresse quilo, parte 3, aguarde ingresso, parte 1, fica atento ao tráfego da Gol, que vai empurrar a aeronave até a saída do parte 3. Gente, a gente ingressa no parte 3, aguardando então, posição 392. Passaredo 2230, are you ready to copy? Go ahead, sir. Passaredo, esse cliente conquista, flight level 180, airborne runway 10, then right turn. Goli, departure, eval transition, then direct to conquista. Salvador, departure on frequency 119.35, squawk is 5150, and Salvador Tower on frequency 118.60. Roger, climb to flight level 180, take off runway 18, then right Goli, eval, after direct to Vitória da Conquista 1935, 19 Tower, passarei 2230. Tower 118.6, coming back to push and start up 8.3. I will call you, sir, passarei. Ground control, good afternoon, stop Tango Oscar Golf Sierra, point number 5, request 60 clearance to level 100. Push down. O azul 4089, decolado aos 49, controle 119.35. 1935, contato. 600, número 2 para cópia, já tem autorização. Guardo. 1806, cópia. Prossiga, senhor. 806, autorizado, Aracaju, nível 230, Golf 677. Decola no zero, curva esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1935, torre 186, transponder 5161. Autorizado Aracaju 230, Golf 677, decola no zero, curva esquerda, Pucajama, após direto, 1935, 186, 5161. 1806, gate 3, pushback acionar. Portão 3, aguarde push, cotejamento correto. Gente, Salvador Tan 361, não tem condições de ingressar via Índia com segurança e parqueando 1. Autorizado ingressar o 3660. 60. O 600, cópia. Copia, 600. 600, autorizado Natal, nível 37, aerovia Peslou no zero. Decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1935, torre 186, transponder 5166. Ok, autorizado nível 370, pela Peslou 10. Puca Zipar é a saída, decola da 10. O controle 10935, a torre 1086 e 5166, o transponder do Gol 1600. 600, correto, reporte pronto no 612. Está pronto no 6 para pushback e acionamento, Gol 1600. Solo Gol 1924 para o táxi com POB de 124. Autonomia de 3 horas até na Natal. Dael. Dael, 4089. 24, tem condições de ingressar via Juliette, como está nessa posição? Afirmo. Ciente, Juliette, Alfa Delta, na minha escuta, 1013 no ajuste, torre 18612 é quando na Delta. Ciente, Juliette, Alfa Delta, na sua escuta, ajuste 1013, 2186, o nome do espada Gol. Salvador Brown, turn 3834, request taxi, POB 058, 4 hour 10 minutes, Teresina Alternativa, Serra Brava, Tangueca. 834, taxi via Inda Alpha, Altentez 1012, hold shot tower on frequency 118.6. Your taxi will go initially up to before Delta taxiway, ok? Copy Inda Alpha before Delta 1012, tower 18.6, 3834. Solo 1394, tá bom? 394, Galeão, qual nível? Repetitivo, 380. 38, aguarde cópia. 3192 aguenta a posição? Confirme. 3192 aguardando o gate. 3192 vai ingressar portão 2, atento tráfego da companhia que está saindo do pátio. Ciente, vai ingressar portão 2, da 3192. Alô, Salvador. Muito boa tarde. 35489, ciente da Unifor. 489, boa, conquista 160, terceiro para cópia. Qual leval para o trip? Afirmo. Solo, Webjet 6702, livrou na última, na sua escuta. Cedo 2220 to start up apron 3, 6 position. Passaredo clear start up, come back to taxi. Have a call, sir. 6702 via Alfa, reporte antes do taxi Eco. Tá na alma, reportante da Eco, 6702. 07 nós, ajustando 013. Que livre LR decolada 10. Bom, 934, ajustando 023. 3834, before Delta, before. 3334, clear taxi Delta, call tower 118.6. Copy, clear Delta, tower. Salvador Tower, 18.6, 3834. 234. Ciente. Estimado por voo 9060. Firme. Então estimado por voo 9060, gate 3, pushback, Sanar. Portão 3, autorizado, reportagem. 06. Solo gol 9600, acionado, POB 72, 2338 de autonomia. Alterna maciol para o táxi. T00 vai taxiar via Pat 3, vai manter a posição no Pat 3 no través do tráfego da sua companhia. Atenta o pushback do tráfego da passareira. Gente, ingressa no Pat 3, vai manter a posição atrás no través do tráfego da companhia. Cara, atenta ao passareira do gol 1900. 119, decimal 35. 19935, 94. Boa. Controle Salvador 924 da Gol, passa 1500 na sua escuta. Azul 4089, chame centro Recife 13325, alterne 1288. 3325, 88, boa tarde. Boa. Gol 924, suba ao 350, saída Puca, vigilância. 350 na saída Puca, o gol 924. O 600 vai seguir o tráfego da passaredo. Segue o passaredo, gol 600. Afirma 1013 no ajuste, reporte próximo àquilo para cruzamento da Alfa 600. Passarei, próximo aquilo, gol na 600. 6702 vai ingressar Juliette, portão 9. Portão 9, 6702. A Gary Lucas Control Watch can go see I'm ready for copy. Você é a minute to copy. Ok, 1 minute. Passarei do Clear Crossing Alpha Taxway, call tower 118.6. Ah, 118.6, passarei do Tito 30. Oscar Golf Sierra, where to copy? Yes, sir, Graham. Oscar Golf Sierra, clear to Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, flight level 100. Airway Golf 677. Airborne runway 17, then right turn. Coral departure. Salvador departure on frequency 119.35. Salvador Tower on frequency 118.6. And your squawk is 5403. Laredo 2230, hold short of runway 10. Holding short, runway 10, passa Laredo 2230. Mike Jones, interceptor. Coral departure to Scott Cole, this is 5403. And the departure control will be 119 decimal 35. And tower to 118 decimal 60. We are now airport number 5, request to start up. Just 1013, informe no curso do localizador. 2000 pés, 1013, reportar localizador 6320. 58, call Salvador Departure on 119 decimal 35. 119 decimal 35, bye, thank you. 1230, Recife. 300, mantenha a posição antes da Delta, aguarde para cruzamento Alfa. Aguarde, gol no 600. 806, táxi via Índia Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Índia Alfa, está Delta 906. Vê se eu acho também não. 53661. Ilhéus 220 autorizado pela Golf 677. Decolagem 1-0, curva direita, saída da Euleda, pós-direto. Controle 1935, torre 186, transponder 5171. 3660, autorizado 220 Ilhéus, da Euleda. Controle 1935, torre 186, 5171. 3661, correto, repasse pronto, portão 1. Portão, obrigado. 30 degrees, 08 knots, altimeter setting 1013. Roger, acertou para take off runway 10, passarei do 2230. Eval, controle 1935, torre 186, transponder 5407. Autorizado, estrada da conquista 160, decola da 10, curva direita, gole Eval, 1935, controle 186, a torre 5407, no transponder para o trip. Trip correto, reporte pronto. A chamar. 600, cruze Alfa, chame a torre 186. Cruze Alfa, torre 186, agora 600, boa tarde. Boa. Bola 394, cópia. Cópia. 394, Galeão, nível 380, autorizado, aerovia, peso Luno 4. Decola Luno 0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 1935, torre 186, transponder 5170. Galeão 380, uniforme do 14, da 10, mira curva direita, da El Bless, 1235, torre 186, 5170. Bola 394. 394, correto, 1935, reposto pronto, puxa. Reposta ali, né? Solo 1806 na Alfa da Delta. 806, mantenha-se antes da Delta, aguarde para ingresso. Mantenha-se na Delta, Golo 806. Solo até 8000, informação uniforme para o Recife. Pronto, a cópia, 861. Não, escuta, prossiga. 7001 no Recife autorizado, nível 330, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1935, torre 186, transponder 5406. 0, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Livre alinhar e manter 10, agora 600. Passarido 2230, airborne at 01, call Salvador Departure on 119.35. 5 alterne, 12685. 2545, 2825, 9524. Controle Salvador, guardião 06. Prossiga 06. Decolou de Antina com 4 a bordo, 01-06 no transponder, destino ao centro administrativo da Bahia. Guarulhos. Guarulhos 34, aguarde cópia 6741. Roda no cópia 741. Certo. 1600, autorizado a decolar pista 10, vento 160 graus, 08 nós. Teve decolagem ainda, pista 10, gol 1600. É, tower, Oscar Golf, we are ready for taxi. So, we have at 11 people on board in the 7 hours of in here. Okay, taxi until taxiway Papa report to join runway 17. I approve the taxi until Hotel Charlotte runway 17 Papa. Torre Salvador, o Chanel 6320, boa tarde. Chanel 6320, continue na aproximação, aguardando pista livre. Cabeceira deslocada em 1200 metros. 1200 metros. O ajuste na 0 no 3. Cheque trem. É 320. Baixou e travou, está ciente da restrição na pista. Torre Salvador, boa tarde. Golo 806, ponto de espera na Delta, 10. Golo 806, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Golo 806. Voo no 600, decolado ao 03, controle 119.35. Oceania 6320, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 09 nós. Oceania 6320, tem livre pouso, pista 10. No 600, suba ao nível 370, saída PUCA. Para 3193, desça para 3 mil pés inicialmente. Para 3 mil pés, após pelo Servita 366? Afirmativo. Obrigado, iniciou a redução. Sinal cabe, o Guardião 06. Frequência livre 06. Way 17, report line up and ready. Put a text over. Runway 17, call you back to ready for departure. Roger. 234, chame o centro Recife 133, correção 12545, alterne 12685. Recife 2545, 2085, tá logo. Voo 1806, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém no zero, Gol 1806. Nenhum agora, Lima. 3193, desça para 2500, informe na final R9. 2500, formará a final R9, 3193. Atingindo 50, Gol 7-0. 741 na 8, pronto para o pulso de treinamento. 8-0-6, autorizado decolar pista 1-0, o vento 150 graus, 08 nós. Ajuste no 013. Autorizado decolar em 1-0, Gol 8-0-6, ajuste no 013. Torre 1 no 8, decimal 612. 8-6-12, 3-1-9-3. Salvador departure, passageiro do Tichu, procedure from the present position, request direct heading to Conquista. Negativo. Mantém em departure, gole departure 2230. Gole departure 2230. Torre Salvador, tá 3193, estabilizada na final. Visual com a pista. Tá 3193, continue na aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 3. Aposta está embaixada e travada. Para 3193. Lima, Papa Lima, curva à direita, proa 090, até interceptar a linha do litoral. Direita 090 para interceptar a linha do litoral, Lima, Papa Lima.